nem me lembro mais. É tudo que eu planejo, acorda cedo e trabalhar. CD Carretinha 2L Sons, de Itaubi, Minas Gerais, para todo o Brasil. Mas todo fim de tarde, a galera me assombra. Era pra tomar uma, mas de novo. Atenção, Fabrício! Atenção, Maiara! Vão regulando aí que a festa já começou! Sucesso, Bruno e Barreto! Puxa, Reinaldo! Águas no estampo, chuquebox tocando, Amado Batista e o Padre quebrando. E trabalhar amanhã o cacete, hoje é só farra, bico, foguete. Águas no estampo, o Anicil tá aí, Bruno e Barreto e o Padre quebrando. E trabalhar amanhã. Hoje é só farra, ping e foguete. Que é pau, meu. DJ Miguel Ferraz, a fera. Hoje eu quero um dia de ressossego, eu quero paz. Sentir o cheiro dela, eu nem me lembro mais. É tudo que eu planejo, acorda cedo. Meu amigo Mezenga, o homem do Maranhão, o homem das construções. Eu, Mezenga, mas todo fim de tarde a galera me aciona. Era pra tomar uma, mas de novo deu em som. As luzes estão piscando, vai tocando Mato Batista e o pau quebra. Carretinha 2L Sons. Dois danos que a parede tá tocando. Bruno e Barreto e o pau tá quebrando. E trabalhar amanhã é o cacete. Alô, Lucas, Lucas e Diogo. Mente. Se lixo, se lixo. Rogério Negão. Quem gostou faz um barulhão pra nós! www.portalautosom.com.br. O DJ que arrebenta! DJ Miguel Ferraz! DJ oficial Portal Alto Som! Mas que cara de pau a sua, me ligar de madrugada. Depois tudo que me fez, não dá pra acreditar. Vede! Ainda quer ficar comigo, e outra vez tenta me dominar com seu veneno. Oh, lembra do... Carretinha 2L Sons. Lembra daquela amiga casa que você me apresentou. Serão no cuecas. Mas cara de pau azul, parece comigo. Parece. Depois não dá pra acreditar. Letícia, te amo. Paulinha, te amo. Mas eu venho. CD Carretinha 2L Sons, de Itaubi, Minas Gerais, para todo o Brasil. Com ela que eu tô fazendo amor. Trabalhar. H2L Sons. Vamos lá, vamos dançar! Vem comigo, Minas Gerais! Eu te dei amor, foi só teu o meu coração, mas você voou. Alô, meu som, levanta a mão, assim ó, uou! Abandonou o nosso, todo mundo, voou. A magnota é só com ombro, ó. DJ Miguel Ferraz ao vivo fazendo a galera de Taubim dançar. Eu falei Taubim, Minas Gerais, não esquece não. Miguel Ferraz, a fera. A cadeira do jantar, a luz de velas pra elas, eu mando flores, chocolates e cartão. O meu problema surge, eu ligo no outro dia no estilo Don Juan. Dorme bem, meu amor, vamos pegar uma praia, deu saudade do seu beijo, trato todas iguais, esse é meu defeito. Carretinha 2L Sons. Rogério Negão, aquele você é vagabundo, safado e ela caiu. Estou namorando 99%. Ui, safadões. Aquele você é vagabundo, safado e elas gostam. Só 1%. As mixagens ao vivo fica por conta dele, DJ Miguel Ferraz. Esse 1% é danado, hein, Fabrício? No clima, vamos lá! Eu abro a porta e puxo a luz de velas pra elas. Vamos dar virote, hein, menino? Problema sempre foi ter grande coração. Eu ligo no outro dia no estilo Don Juan. João Paulo, essa aqui é a tua cara, João Paulo. Saudade do seu beijo, pra todas iguais. Esse é meu defeito. Esse seu cabelinho arrumado não me engana. Aquele você é vagabundo. Aquele você é vagabundo. Safado e elas gostam. Tô namorando todo mundo. 99%. Mas aquele você é vagabundo. Aquele você é vagabundo. Carretinha 2L Sons. Ô, saudade de casa. Passou, passou, passou, Bira. Tinha 2L Sons. Eu te avisei que não ia ser fácil reconquistar. Depois que eu decidi se partir, e até pensei que por muitas noites ia chorar. Mas sabe, não foi bem assim. Passou, foi mal, tô bem aqui. O teu sorriso já não me faz sorrir. Passou, perdeu, nem vem chorar. Pra tua vida eu não quero DJ Miguel Ferraz, a fera. Tô feliz, tô vivendo a minha paz, um novo amor, agora o meu momento não é você, vai seguir teu caminho, esquece agora, tem a liberdade que você queria viver. Eu te avisei que não ia ser fácil reconquistar. Depois que eu decidi se partir, e até pensei que por muitas noites ia chorar. Mas sabe, não foi bem assim. Passou, foi mal, tô bem aqui. O teu sorriso já não me faz sorrir. Passou, perdeu, ninguém chorar. Pra sua vida eu não quero. Joga suas mãos pra cima, no clima, no clima, no clima. Vai. Solta a voz. Tô feliz, tô vivendo a minha paz, um novo amor, agora o meu momento não é você, vai seguir agora, tem a liberdade que você queria. Mais uma vez, vai, tô feliz. Tô feliz, tô vivendo a minha paz, um novo amor, agora o meu momento. Não é você, não é você, vai seguir teu caminho. Esquece agora, tem a liberdade que você queria. Vai viver. Tinha 2L Sons. Simone, Simone! Uhul! Uhul! Uhul! Bom demais! Agora, mulher no forró! Eu tenho um pezinho no Nordeste, né? Minha mãe é paraibana, criatura, ai, que tudo! Né? Tua mãe que a gente ama, e com né? tantos Sim, amigos, tantas pessoas maravilhosas, eu me sinto em casa, cara, aqui, juro. É hoje que eu bebo até cair! E se eu cair, eu continuo bebendo deitado! DJ Miguel Ferraz. Chora não, coleguinha! Arrocha, menino! Ô, paixão! Carretinha 2L Sons. De Itaubi, Minas Gerais, para todo o Brasil. Sucesso! Só pra vocês! Só pra vocês chorarem! Escuta, vai! Eu poderia te enganar, mentir, fingir que esqueci, mas a verdade é que eu vivo a sonhar em te ver voltar. Me perdoa, não fui só. Só tremei. Não vai doer. poderia te enganar, mentir, fingir que esqueci. Mas a verdade é que eu vivo a sonhar em te ver voltar. Me perdoa, me perdoa. Me perdoa, não fui saber. Esse é meu último pedido. Esse é meu último pedido. Loucamente assim eu só. www.miguelferraz.com.br. Que é isso, hein? Oh, mas é bom, ó. Oh, coladinho, coladinho, coladinho, coladinho. Ei, hey, coladinho. Beleza, rapaziada de Itaubi, região. Você vai curtindo o CD da Carretinha 2 Ellison. No clima, vamos lá. Aqui nós faz a diferença. Carretinha 2 Ellison. No ritmo do Melody, vamos balançar! DJ Miguel Ferraz, produzindo o que você gosta de ouvir. Dime tu verdad, me dijeron que te estás casando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir. Cuéntame. Tu despedida para mí fue dura. ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Eso me está matando. Oh no. Te estaba buscando por la calle gritando. Como un loco tomando. Tinha dois L2. E aunque tu padre não aprovou esta relação, eu sigo insistindo a pedir perdão. Lo único que importa é tu coração. Te estava buscando por la calle gritando. Eso me está matando. Oh no. Te estava buscando por la calle gritando. Puede ser feliz. Acesse agora djmiguelferraz.com.br. Carretinha 2L Sons de Minas Gerais para todo o Brasil. Te pega e pa pa pa, te pega e pa pa pa, pa ra ra ra ra pa, pa ra ra ra ra.